Hot in the City. Pois é, meus queridos amigos. E agora, para acabar. É assim. Eu não tenho seguranças. Esta música foi criada, como eu ontem disse também, é mesmo verdade, numa sexta-feira de inverno, com uma lua pálida, cheia, que nos inspirou de uma forma marcante. De luar. Não é, é o Fada Negra. Perdão. Esquece. Não é a última, não é a última. Quando eu só quero estar só, tenho sempre uns olhos vis. Quando quero um só tom, cercam-me com olhos vis. Fecho os olhos, nego tudo, fecho o meu mundo. Mas fecho os olhos, nego tudo, fecho o meu mundo. Quando quero estar com alguém, tudo foge, ninguém vem. Quando teço histórias minhas, temas que não se retêm. Fecho os meus olhos, nego tudo, fecho o meu mundo. Mas fecho os meus olhos, nego tudo, fecho o meu mundo. No meio da multidão, corrompe-me a solidão. Viro sombra na parede, sinto-me camaleão. E engano toda a gente, fitando só o chão. Começo a ficar doente, mudo de coloração. Quando evoco o sentimento, é sempre desilusão. Fica só ressentimento, apago o meu coração. E fecho os meus olhos, nego tudo, fecho o meu mundo. Mas fecho os meus olhos, nego tudo, fecho o meu mundo. E engano toda a gente, fitando só o chão. Começo a ficar doente, mudo de coloração. Entro dentro das suas mentes, rasgo-lhes a sensação. Ficam cegos e indiferentes ao que lhes vai no coração. Só o chão, começo a ficar doente, mudo de coloração. Entro dentro das suas mentes, rasgo-lhes a sensação. Ficam cegos e indiferentes ao que lhes vai no coração. Este tema chamava-se Fada Negra. Eu é assim, eu quero sempre acabar o concerto antes. É normal. Pronto, esta agora é que é a tal. A tal que nos diz muito, pelo menos a mim. Ó cunhadinho, de porta-te bem. De luar em luar.